Boa tarde a todos os ouvintes. Programa Quartas Intenções, o encontro real com seus amigos imaginários. Aqui na Morbi 87.9, nesta tarde nublado e instável e chuva toda hora. Chove toda hora. E nosso programa é feito por trabalhadores e usuários dos serviços de saúde mental do GHC. E traz a você, ouvinte, informação, cultura, entretenimento e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Eu vou me apresentar. Eu sou o famoso Marlon Farias, conhecido como Trovador Gaudério. Um famoso poeta, um famoso ator também. E hoje estão aqui realizando o programa, apresentando apresentação dos integrantes e cumprimentos. Eu vou passar para os meus queridos colegas aqui, que se apresentam à vontade. Aqui é o Anderson. Quem quiser participar da rádio aí é 3365-7102. E é isso aí. Eu sou o Adair. Estou na participação. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Eu sou o Clayton. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Machado, boa tarde a todos. Obrigado. Voltando, Marcelino, depois de 2 meses, mas estou com saudade de vocês todos aqui, dos meus colegas hoje. E fiquei triste uns dias aqui com o pessoal do Conceição, que não pôde vir uns dias aí, me deixou plantado na frente. Mas estão todos perdoados, mas são meus bons amigos. Isso aí, boa tarde, todo Rubem Berto, comunidade Jardim Leopoldina. Eu me chamo Pamela, aqui sou do CAPS-AD, queria manifestar minha alegria, né, de estar com vocês, assim, todas as tardes, né, dessas terças-feiras, e manifestar também minha alegria de ver, né, nosso companheiro de luta aqui que voltou para a rádio, né, Marcelino? É com muita alegria mesmo que te vejo aqui, porque acho que a rádio existe e tu faz parte, assim, dessa história, né, e de toda tudo que isso representa, né? Estou muito contente. Boa tarde, meu nome é Elis, estou aqui conhecendo a rádio pela primeira vez e muito feliz de estar aqui com vocês. E tá aí o nosso amigo que como é que se chama? É o nosso amigo Sander. Estão nos ajudando no sistema da rádio e de hoje. E, enfim, estamos realizando mais um programa Quartas Intenções. E hoje o tema de nosso programa é o dia 21 de março, Dia Internacional de Lutas contra a Discriminação Racial. Vamos ouvir uma música. Vamos continuar. Seguindo. O Dia Internacional contra Discriminação Racial é celebrado anualmente em 21 de março. Esta é uma importante data que reforça a luta contra o preconceito racial todo em todo mundo. A luta contra a discriminação racial só começou a se intensificar no Brasil após a Constituição Federal de 1988, que incluía o crime de racismo como inafiançável e imprescritível. A eliminação de qualquer tipo de discriminação é um dos pontos centrais da Declaração Universal das Nações Unidas. Discriminação racial significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional, como com a finalidade ou efeito e de impedir ou dificultar o reconhecimento e exercício em bases de igualdade aos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outra área da vida pública. Artigo 1º na Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. E ONG instituições contra o preconceito racial organizam debates e outras atividades que auxiliem na tentativa de conscientizar a população e a acabar com qualquer referência ao racismo e discriminação racial. E continuando, infelizmente ainda hoje o preconceito e discriminação racial é latente em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Quando se fala em combate à discriminação racial, significa acabar com todos os tipos de intolerâncias relacionadas com a etnia ou cor de pele do indivíduo. Será ele negro, branco, índio, oriental e etc. e tal. Origem. O Dia Internacional contra a Discriminação Racial foi criado pela Organização das Nações Unidas em memória ao massacre de Chaperville em 21 de março de 1960. Dessa data, aproximadamente 20 mil pessoas protestavam contra a lei do passe em Joanesburgo, na África do Sul. Esta lei obrigava os negros a andarem com identificações que limitavam os locais por onde poderiam circular dentro da cidade. Tropas militares do apartheid atacaram os manifestantes e mataram 69 pessoas, além de ferir uma centena de outras. Em homenagem à luta e memória desses manifestantes, o Dia Internacional contra a Discriminação racial é comemorado em 21 de março. A pergunta é a seguinte: qual é a importância dessa data? Agora, essa pergunta é para todos, é para o grupo. É para o grupo. Qual é a importância dessa data? De vocês, olha, a opinião de vocês. Só levanta a mão. Tem que falar. Se habilita? Vocês se habilitam? Que eu li pelo Cosme, meu nome é Adair, é Lei Aurélia. Lei Aurélia, que diz que foi antes da libertação dos escravos. Mais alguém, pessoal? Qual é a importância dessa data de hoje? É sobre a discriminação racial. Qual é o que vocês acham? Eu vou passar para a nossa amiga Silvia, que já chegou. Boa tarde, ouvintes do Rubem Berta. Estou chegando agora, cheguei atrasada, trouxe mais um amigo aqui, participante, o Luiz Fernando, que está participando com a gente. E por que é importante essa data da discriminação racial, né? Porque a gente vive num mundo onde tem muita discriminação, né? E é no mundo inteiro, né? Existe discriminação contra diferentes povos, contra os judeus, né? Na Índia tem discriminação contra algumas castas, alguns povos lá são discriminados. E aqui no Brasil tem uma discriminação contra o povo negro, né? Contra os afrodescendentes, né? Contra aquelas pessoas que são descendentes daqueles que vieram da África, que foram sequestrados lá na África e foram trazidos para cá para trabalhar, né? E desde o tempo da escravidão que a gente é discriminado, né? Por isso que é uma data internacional, porque no mundo inteiro acontece de um povo que se acha superior achar que os outros são menores, são inferiores, têm menos capacidade, né? E isso atrapalha a vida das pessoas. Então, é uma coisa, se a gente quer um mundo que seja realmente igual, né? Onde todo mundo tenha direito, a gente tem que acabar com a discriminação racial, porque é uma violência. Não, está cada vez pior. Tu não viu essa notícia? O Anderson está perguntando se tem diminuído, né? Não tem diminuído a discriminação racial. Está cada vez pior, está recrudescendo, está ficando mais violenta ainda, né? E sempre teve. Aqui no Brasil tem esse negócio aqui de que o racismo aqui é cordial, de que a escravidão foi cordial, né? Que não teve tanta violência quanto nos Estados Unidos, por exemplo, né? Mas teve muita violência. E o processo de abolição foi muito violento também, porque enquanto nos Estados Unidos eles deram um dinheiro, deram 5 acres de terra e um burrinho, né, para as pessoas começarem a vida. Aqui, quando teve a abolição, ficou cada um com a mão na frente e outra atrás, né? E as pessoas tiveram dificuldade de se organizar economicamente por muito tempo. Agora, né, que existe uma classe social negra economicamente numa condição média, mediana, né? E que está podendo ir para as universidades, que está podendo ocupar os espaços, né? Que está tendo direito ao trabalho, ao ensino, né? É só agora, nesse século, que isso começou a acontecer. E mesmo assim, as pessoas sofrem maus tratos por causa do racismo, né? Na semana passada, morreu uma ativista negra, vocês devem ter ouvido falar, o caso da Marielle. Marielle, que era uma militante lutadora pelos direitos das pessoas que vivem em favelas, pelo direito... Foi de propósito, assim, né? Foi a ideia, foi um assassinato, né? Não queima de arquivo, porque queima de arquivo geralmente se refere, né? Quando tu faz parte de um grupo... E aí tu sabe de alguma coisa e te matam, né? Ela estava falando contra a polícia militar lá e contra as milícias, que são dois grupos lá que assassinam as pessoas nas favelas, que cometem crimes, que movimentam dinheiro, armas, né? E ela vinha denunciando isso. Então, ela, ou ela foi assassinada por alguém das milícias ou ela foi assassinada por alguém da polícia militar lá no Rio de Janeiro. Então, foi um assassinato... Como é que ela chama o nome disso? Premeditado, né? Foi uma morte encomendada. Isso mesmo. Mandaram matá-la. Né? Mandaram matá-la. Né? E ela era uma mulher negra, uma mulher militante, uma mulher que... feminista, né? Também lutava no movimento LGBT. E ela foi assassinada porque ela estava falando. E aí tem componente de racismo, porque tem outros militantes dessas causas também, brancos, né? O próprio Freixo, né? Que, lá no Rio de Janeiro, né? Que foi candidato a prefeito. Ele também fala sobre essas causas e ele também foi ameaçado e ele anda com seguranças, né? Ela não tinha nem sequer sofrido uma ameaça diretamente ainda, mas foram lá e mataram ela porque ela é uma mulher negra falando, né? Também pela questão da discriminação, né? Boa tarde, desculpa com toda a licença. Que nem aconteceu com essa senhora, por mais atitude que tomou os escravos, sobre o mestre Machado. Que foi, gingou toda a pessoa. Ele se chamava mestre Bila. Se chamava que treinava a escravidão para se defender. Ele fazia treinamento e um dia chegou o chefe polêmico e perguntou a ele se aquilo era luta... ou era dança? Ele disse que era dança, mas era uma defesa pessoal dele que estava ensinando para todos os escravos para poder a abolição quando conheceram a nossa querida princesa Isabel. Obrigado. Próximo, por favor. É, eu vou passar. Não, só complementando, né? É importante também a gente pensar que a população negra e parda é a grande maioria aqui no Brasil, né? Pra gente também não esquecer desse fato, né? E aí a gente falou aqui, né, da galera da saúde mental e tal, até a gente pensar quantos dessa população acessa o nosso serviço do SUS, né? Que a grande maioria, e tem a maioria dos serviços agora, tem pensado, né, na saúde da população negra. Então, como essa discussão, não só aí a partir do apartheid, mas todas essas questões, elas também estão relacionadas, né? E é importante a gente refletir sobre isso. E, enfim, eu vou aproveitar. E ser racismo, às vezes é crime, é provocar o racismo. O racismo é crime. Pouco me importa ser negro ou branco, e pouco me importa ser pardo ou... a gente não é diferente diferente dos outros. Não é, nós somos diferentes dos outros. E é coisas que... E aqui os negros falam a etnia do racismo. Tem a ver também dia 20 de novembro. O novembro está longe do Dia da Consciência Negra. Mas é o... Os negros, qualquer negro que trabalha fora, que estuda, faz faculdade e também faz doutorado e mestrado. E também é o tipo de racismo, assim. E também vai no... Nos bailes de carnaval, vai nos roda de pagode, vai nos... O Raça Negra é o nome de uma banda de pagode. E também o... Enfim, o racismo às vezes é crime. É que chamar de... Alguém chama de racismo, chama uma coisa pesada. Enfim, vamos... Enfim, vamos. Eu vou passar para quem quer se manifestar. Pois é, né? Eu achei muito interessante que eu tava observando as falas, assim, né? E eu acho que um exemplo disso é a passada do microfone, né? Quando a gente fala na rádio e ele é passado por muitas mãos, né? Até chegar no próximo companheiro que vai falar, né? E eu acho que quando a gente se depara, né, com a questão de toda a luta, né, contra o racismo e tudo mais, também uma expressão disso, né? De quantas mãos já se passaram e de quantas vão ser precisas, assim, né? Para que a gente consiga viver numa sociedade onde todo mundo é igual, assim. E eu achei muito interessante isso, sabe, Marlon, que tu falou, porque eu tenho muitos amigos que vieram da África para estudar no Brasil, assim, né? Que hoje são doutores, né? Que constituíram uma família aqui no Brasil, mas que hoje em dia, ainda assim, por mais que tenham estudado muito, eles ainda vivem um processo de racismo muito forte, sabe? E então, é um movimento, é uma luta que a gente tem que tá se apropriando, né? E o racismo nunca tem que ser encarado como algo natural, né? Se a gente sofre qualquer tipo de abuso, seja um serviço de saúde, seja qualquer política, na rua, a gente não pode ficar quieto, gente. Existe... A gente pode ligar, manifestar, denunciar. As pessoas precisam tomar consciência de que isso não é natural. Ninguém pode estar discriminando o outro, seja qual espaço for, assim, né? Então, acho que, né, o programa também traz isso, né? Nós não vamos ficar de braços cruzados, não. Agora, e nós vamos... No... Enquanto a música não vai rolar, vamos ficar conversando aí. E eu vou passar para o nosso amigo ali de preto ali. Eu, Cláudio, sinto muito. No século XXI, nós ainda estamos debatendo sobre esse assunto de racismo, né? Então, só peço que a todos que tenham mais consciência, mais, né, penso mais antes de... Muito obrigado. Bah, pode escolher aleatoriamente o que tu preferir. Porque eu... é importante isso que tu diz, como é o teu nome? Clayton, não te conheci ainda, Clayton. Sou a Silvia. Que... No século XXI, né, tantos avanços tecnológicos, né, tantos avanços em tantas áreas, né, e a gente ainda esteja falando que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que todo mundo é igual, que todo mundo merece respeito, né, e que todo mundo é igual no que diz respeito aos direitos, embora sejam diferentes na aparência, na cor, no jeito de ser, né, e que a gente precisa respeitar as pessoas. Porque não é muito que as pessoas precisam, todas as pessoas precisam, a gente precisa de respeito, né? Todo mundo quer respeito, né? E a população negra também quer respeito, quer ser tratada com delicadeza, com cortesia, né? Independente de quem ela seja, né? E a população negra é muito maltratada. A questão do racismo é que no Brasil existe, a gente chama de racismo institucional, né? Que não é aquele racismo... Não é o ato de racismo que é enquadrado como crime, né? Que fica difícil, às vezes, da gente combater, mas que a gente percebe no olhar das pessoas, né? Na desconfiança, né? Outro dia, um amigo meu ia do trabalho dele no fórum, estava indo no shopping Barra fazer alguma coisa corriqueira, que todo mundo faz, né, em shopping. E ele ia no ônibus e a polícia parou o ônibus. Tinha outros homens, né? A polícia mandou só ele descer. Ele era o único negro dentro do ônibus e a polícia mandou só ele descer. E aí ele quis inquirir, né? Olha, o que, que é? Eu, né? Tô no meu trabalhando, só tô indo ali pagar uma conta e já volto. Que é? Eu sou formado em direito, sou advogado. E aí ele disse... E aí a polícia ainda disse assim, mas o que, que é, Tati? Olha aí um que está crescendo as unhas. Né? Quer que a gente leve para a delegacia para a gente te explicar? Né? Ainda disseram assim para ele. Aí ele ficou quieto e foi... Entrou no ônibus e foi embora. Isso não é uma, não é duas vezes. que acontece. Com todo o respeito, eu sou Adair também, sou encostado por assalto, que assaltaram nós, o rapaz faleceu. Quando eu fui fazer a minha perícia no API, fui parado pela polícia totalmente também. Uhum. Parecia por causa da minha cor, acharam que eu era marginal. Eu falei, perguntaram para mim, onde é que tu vai? Digo, eu vou para a perícia. Tu te para na parede aí, não quero saber. E depois tu te identifica lá. Digo, não é falta de respeito, o problema é meu, é na cabeça. Não quero saber, reclama lá depois para o teu perito. Cheguei e falei, perito, não falou nada, não disse nada, disse só. Tinha que ter respondido e ficado quieto. Uhum. E se me batesse, fizesse alguma coisa, não ia dar nada. A polícia não ia acontecer nada com a polícia por causa da minha raça. Desculpa, mas é isso aí que eu tenho para falar. Ai, que bom tu que bom tu contar o teu relato, porque a gente vive isso sempre, né? Passa isso sempre. E não tem a ver com escolaridade, classe social, profissão, né? Eu também recentemente passei uma situação um pouco constrangedora, na hora eu não me dei conta, depois eu me dei conta. No Tudo Fácil a gente foi fazer o documento com uma pessoa, Não, lá na Zona Sul. Com a pessoa que a gente atende, e uma pessoa bem fragilizada, que tem um problema, adoecimento mental, uma pessoa que não tem muita autonomia. E aí foram os residentes na frente, as residentes brancas, e começaram a fazer todo o processo. Eu estava no telefone, eu acho que estava fazendo outra coisa. E aí quando eu cheguei, eu me apresentei que eu era psicóloga, o cara começou a fazer um monte de pergunta. Ah, mas ele não é curatelado? E aí olhava pro paciente, né, que também era negro. Mas ele não tem curatelado? Eu falei assim, na verdade, a gente não sabe. Daí contei toda a história, que não vou contar aqui, né? Mas a gente precisa do documento e tal, para viabilizar algumas coisas e tal. Mas ele não tem familiar? Até tem, ele vai morar com o irmão, mas por enquanto, né, ele ainda não tá com o irmão, não sei o quê. E aí ele me pediu o meu documento de identidade. E aí ele anotou o meu documento. Eu disse, não, mas você não vai botar no material dele o meu documento de identidade, só do serviço. Não, é só para eu saber aqui, vocês não podem voltar outra hora, volta outra hora e traz o irmão. Eu achei muito estranho, né? Mas não quis complicar. Quando não deu para a gente voltar no outro dia, quando a gente voltou na outra semana, junto com o irmão, a gente foi de manhã. E aí veio o coordenador do serviço, a menina que nos atendeu chamou o coordenador, e o coordenador disse, mas o que é isso? Ele deixou tudo pronto aqui, não tinha nada que impedisse. Mas ele disse que precisava do número de curatela e que ele tinha visto ali que tinha curatelado. Ah, foi isso também, ele me inventou que o cara era curatelado. E aí, na dúvida, como a gente não tinha certeza, a gente mosqueou, né? E ele disse, não, mas está tudo feito aqui, não precisa nada. Está tudo pronto, eu não entendo por que ele não fez isso. Mas eu acho que o funcionário, esse chefe, né, se deu conta. Né, e aí ele se desculpou. E aí eu meio que ironizei assim, ah, deve ter sido excesso de zelo, né? E aí que me caiu a ficha. Que ele ficou desconfiado de mim. Ele não tinha ficado desconfiado das residências. Mas ele ficou desconfiado de mim. Né, da minha integridade. Ele achou que eu podia estar dando um golpe na pessoa. Né? Eu com coisa, né? As meninas, todo mundo com uniforme. Então, é esse tipo de coisa assim, do racismo institucional que faz com que, que as pessoas desconfiem da gente. E aí a gente já entra nos lugares desconfiados, não é? A gente sempre já acha, a gente já fica com quatro pedras no bolso, né? E a gente já anda desconfiado, porque quando a gente baixa a guarda e às vezes a gente pensa, ah, eu tenho curso superior, né? Eu sou a técnica do serviço, eu frequentemente... Caiu no erro de pensar que isso me protege, mas não protege do racismo. Não protege que as pessoas desconfiem, né? E de que a gente acabe passando essas situações constrangedoras, né? E tem muitas pessoas que deixam de ocupar os espaços. Uma vez, uma época, né, um outro trabalho que eu trabalhei, tinha umas meninas que diziam que para ir no Zafra elas tinham que se arrumar como se fosse numa festa. Não, mas como assim, só para ir no supermercado? Não, porque senão tratam a gente mal, segurança fica perseguindo. Né? A gente não pode ir de chinelo de dedo no Zafra. Né? Uma menina negra, uma mulher, três mulheres negras não podem entrar à vontade no Zafra porque vão achar que elas estão ali para roubar e não para comprar. Então, essa tendência a colocar o negro sempre em suspeição, sempre como alguém que é suspeito de alguma coisa errada, né? Ou alguém que é incapaz, que não tem capacidade, né? E isso é muito triste, isso é constrangedor, causa constrangimento, causa uma sensação de humilhação pra gente, e a gente tem que lutar toda a vida contra o sentimento de ser menor. A gente passa a vida dizendo pra gente que a gente não é menor, né? Que a gente tem valor, que a gente é importante. Ela não é, a maioria é negro aqui, ó. Né? Que nenhuma história até foi incluída em novela, que eu, às vezes eu até estudava quando eu gingava capoeira. Tem o mestre Machado, Manuel Machado, que é o mestre Bimba, e tinha o mestre... Desculpa que eu tive que gravar. Quilombo. O Quilombo, ele e pegava negro foragido de escravidão. E esse mestre Bimba, ele defendia e ensinava não a questão de dança, ele ensinava o jingo da capoeira, que é a luta, e era adquirido como dança. E é uma defesa mais difícil que tem hoje em todo o nosso país. E eu admiro muito a minha raça e adoro muito a minha atitude negra. Que Deus ame todos. É isso aí, essa data é importante também para isso, né? Para a gente falar de afirmação, para a gente falar que a gente é importante, que os negros são importantes, né? Que a gente tem valor, que a gente tem inteligência, né? Dia 20 também é um dia nosso, 20 de novembro, mas essa data, que quase ninguém conhece, também é um dia para a gente, porque é um dia de luta contra a discriminação. Né? Na verdade, ela ferrou com a gente, né? Ela ferrou com a gente. Porque a gente já tinha feito uma luta, já tinha um monte de gente liberto, um monte de gente na rua. Ela não quis ser e deu a... E ela, né? Senão ela tava falecida. É porque, na verdade, a gente tem sempre um estudo colonizador, né? Que é isso, do homem branco falando pra gente que é a princesa Isabel que salvou os negros aí, né? O primeiro samba de enfeite foi o José Barbosa. Desculpa lhe falar, tá escrito aqui. Primeiro desfile de carnaval, quem fez foi José Barbosa. Tem uma senhora negra que é uma Elizabeth José. Só um pouquinho, por favor. Ah, que trouxe um material aí pra gente. Não sou bobo, né? O nome dela se chama, foi a primeira que gravou um CD, um disco, e foi discriminada. Chama-se Chatina de Jesus. Que hoje escanto, todo mundo, todo escravo, todo negro diz qualquer coisa é Maria de Jesus. Por causa, acho, dessa senhora que foi a descontradação nossa. Ai, olha só que interessante, eu não sabia disso, né? E é isso que depois eu quero ler também. Que é Elis? Elis. Que é Elis, né? Fala que a história contada pelos brancos. Não conta, né, dos negros que foram importantes, não conta dos negros que fizeram todo o movimento pela abolição. Começando em enredo de carnaval, quem fez foi esse rapaz também, o José Manuel Barbosa, que fez o primeiro samba enredo de carnaval cantado por um afro-negro. Uhum. E quem fez o primeiro samba de carnaval sempre foi a nossa pele negra. Eles têm que ter honra de ter a nossa pele aqui. Eles teriam que ter orgulho e satisfação em ter nós. E nós fomos sofridos, muito sofridos. Para quem leu história, para quem estudou, sabe o que eu estou dizendo. Muito bom. Muito bom. Alguém mais quer comentar? O senhor estava se mexendo aí, estava pensando coisa. Mas esses são caminhos que a própria academia tem feito, né? Academia, que eu digo assim, universidade e tal, que é pensar em novos modos de contar essas histórias, assim, até da descoberta do Brasil, né? Sim. E aí fica só a título de curiosidade, né? Essas linhas se chamam contra-colonialidade, decolonial e pós-colonialidade. Que é a gente pensar, então, nos frutos que essa educação que a gente teve, sempre do homem branco que fala que é o bonzinho, não sei o que, que foi lá fazer caridade, é que talvez ela não seja tão verdade assim. E aí essas datas que a gente tem falado hoje, né, que a gente já citou duas super importantes, né, como elas também são reafirmar esse lugar, assim, né? Do que queremos pro futuro, assim, independente da nossa cor, né? Uhum. Pois não, senhora. Que eu cheguei numa empresa há muitos anos, que eu tô novo, né? Tô novinho. Há muitos anos que eu nunca, aqui no Rio Grande do Sul, eu nunca vi que nem aqui a empresa que se chama Perdigão. Ali você tem tudo que é estrutura. Você tem capoeira, tem karatê, tem birimbau, tem futebol. Ela te dá tudo que é estrutura, te dá carinho, te dá atenção. É a melhor firma que eu trabalhei em todo o mundo hoje. Eu estou com, não vou dizer 40 anos. Mas, graças a Deus, sempre defendi a minha raça, a minha cor e defendo a minha pele aonde for. Desculpa se muito íntimo, mas eu adoro a minha raça, que eu jogo capoeira. Não, que bom, né? Como o Marlon sempre diz, aqui é um espaço de variedades e onde a gente fala também das nossas preocupações existenciais, das coisas que tocam a gente também, né? Então é um espaço para a gente fazer desabafo também, sim. Estou escutando, né? Mas, a partir daí, tem um centro afro, aquele do Odomodê, ali na Ipiranga. Na Ipiranga, trata-se sobre a etnia negra. E também tem dentro do Odomodê, tem um palco, onde que tocam os blocos, tocam roda de pagode, de samba. E também tem vários instrumentos também. Trata-se sobre a de religião. Pouco me importa sobre a religião dos negros também. Religião. Pouco me importa se é católico, espírita, evangélico, testemunho de Jeová, e também batuqueiro, o pai de santo, primo de santo, mãe de santo, cunhado de santo, namorado de santo, irmão de santo. Esses parentescos aí, esses parentescos, enfim. Enfim, as coisas que... De qualquer maneira, pouco importa a religião de cada um, a crença de cada um. Já falamos em geral, é que os negros trabalham fora, tem uma profissão trabalhar de mercado de trabalho, e mercado tanto informal ou formal. E as coisas que mercado de trabalho por exemplo, vou dar o exemplo da profissão cobrador de ônibus e motorista de ônibus. E também o advogado e também um jogador de futebol. Jogador de futebol. Jogam bola. É uma profissão também. E também serígrafo, pastor de igreja. E também várias profissões. E comerciante, e advogado, e etc, etc, etc. Quem mais? Agora sim, vamos pedir a música. Vamos para a música, pessoal. Racistas otários, os deixem em paz, pois as famílias pobres não aguentam mais, pois todos sabem e elas temem a diferença por gente carente que se tem. E eles vêm com toda autoridade, o preconceito eterno, e de repente nosso espaço se transforma. Racista defende reclamar direitos de que forma, se somos meros cidadãos, eles o sistema. É nossa desinformação. Racista otário. Mas mesmo assim, enfim, queremos ser iguais. Racistas otários, os deixem em paz. Racistas otários, os deixem em paz. Racistas otários, os deixem em paz. Racistas otários, os deixem em paz. Racistas...

é, que tem a ver a... Tratamos sobre a... A... Do racismo, pode ser do... Do jogador de futebol. É, pode ser no... É, o, pode ser em qualquer lugar. É, porque, às vezes... Às vezes tem um... Tem um... Às vezes tem um... Às vezes é crime isso aí. Mas, a partir daí, tem um... Tem o sus... É, tem um... É, que não tem a rainha não sem sucessora. Quem, enfim, quem mais que quer comentar alguma coisa? Eu vou passar para a nossa amiga Silvia ali. É sobre o racismo ser crime às vezes ou não. Racismo é sempre crime. Racismo é crime. E o que, que é racismo? É em função da pessoa de discriminar as outras pessoas, não deixar as pessoas a terem acesso a coisas, ao espaço público, ao trabalho, né? Então, uma situação que agora no Facebook, volta e meia, publicam situações de racismo. Né? Uma cliente que não quis ser servida pelo garçom. Né? Que constrangeu o garçom porque o garçom era negro. Isso aí é racismo. Porque ela está impedindo que ele faça o trabalho dele. Né? E que ele esteja onde ele tem direito de estar. Então, isso é crime de racismo. Tu impedir as pessoas de terem acesso a coisas, de poderem estar onde elas querem estar, isso é racismo. E outra situação que no Facebook, né, impediu numa boate, numa festa, só permitia a entrada de brancos, não permitia a entrada de negros. Isso é racismo e isso é crime. Tu xingar uma pessoa, tu é um negro, ou tu é uma negra, isso ou aquilo outro. Isso é racismo e, no entendimento do movimento negro, isso é crime. Mas a interpretação que a justiça faz é de que isso é injúria racial. E aí injúria não dá cadeia. E aí o que, que a justiça racista, né, no racismo institucional, tem feito? É tratar tudo como injúria. E aí o que, que acontece? As pessoas continuam sendo racistas e ninguém vai para a cadeia. Né? Se a justiça cumprisse a lei e as pessoas fossem para a cadeia, as pessoas iam começar... Uma brecha na lei. A se dar conta, achar uma brecha na lei. Né? Então, racismo é crime, sim, e as pessoas têm que pensar. Né? Onde é que elas aprenderam essas ideias racistas? Assim como a gente tem que pensar onde que a gente aprendeu as ideias machistas? Né? E a gente tem que desconstruir, a gente tem que rever os nossos conceitos, porque isso não está certo. E não é do bem quem violenta as outras pessoas sendo racista. Eu fui copeiro profissional, meu nome é Adair, fui copeiro, trabalhei de copeiro e tinha aquele, sempre teve aquele preconceito. Pá, o que, que aquele negro quer na cozinha? O que, que aquele negro está fazendo na cozinha? Isso aí quase que deu abate por causa disso daí. E sempre que eu digo o racismo no nosso mundo, nunca vai acabar, nunca vai terminar. E é isso que eu tenho a dizer por enquanto. Enfim, nós não somos diferentes de ninguém, mas não é maior do que ninguém, não é maior do que todos. E nem não é maior, nós não somos melhor do que nada, nem de ninguém. Mas é coisas que tem o Tem o estilo da Soul, tem alguma coisa que é a cultura negra. O estilo da Soul. E o da... Que tem alguma coisa sobre o afro. Tem a ver... que tem a ver a... Tem pessoas que usam as tranças, os turbães ali. É cultura. Sim. É a cultura, tem a ver o cabelo crespo. É, tá de cabelo crespo. como essas aí. E às vezes usam tranças em volta, e um monte de tranças, e também a. E tem a tradição, a cultura, o tradicionalismo da cultura negra. Mas tem a ver a. E tem a ver os costumes, tem a ver a religião. E o berimbau, aquele instrumento. Então, enfim, vamos para a música. Vamos para a música. Esse é o X da questão. Já viu eles chorar pela cor do chá? E os camburão que são pequenos a retraficar. Favela ainda é sem salajão. Bomba relógio prestes a estourar. Aí, o tempero do mar foi lágrima de preto. Papo reto, como esqueletos de outro dialeto. Só desafeto, vida de inseto, imundo. Indenização, fama de vagabundo. Nação sem teto, Angola queto. Congo, Soweto, Acordo de Eto'o. Maioria nos gueto. Monstro, sequestro, capta, tez, apta. Violência se adapta, um dia ela volta pro seis. Tipo campo de concentração, prantos em vão. Quis vida digna, estigma, indignação. O trabalho liberta, ou não? Que essa frase quase que os nazis varrem judeu. Extinção, depressão no convés. Há quanto tempo nós se fode, tem que rir depois. Pique Jackass, mistério tipo Lago Ness. Sério, é tema da faculdade em que não pode pôr os pés. Vocês sabem, eu sei, que até Bin Laden é made in USA. Tempo doido, onde a KKK veste ou bem. Pode olhar, não falei. Aí, nessa equação chata, polícia mata. Pro, médico salva, não. Porque cor de ladrão, desacato, invenção. Maldosa intenção, cabulosa inversão. Jornal, distorção, meu sangue na mão. Dos radical cristão, transcendental questão. Não choca opinião, silêncio e cara no chão. Conhece, perseguição se esquece. Tanta agressão enlouquece. Vence o da Atena com luto e audiência. Cura, baixa escolaridade, com alto de resistência. Pois na era cyber, cês vai ler os livros que roubou nosso passado igual Alzheimer. E vai ver que eu faço igual Burkina Faso. Nós quer ser dono do circo. Cansamos da vida de palhaça, tipo Moisés e os hebreus. Pés no breu, onde inimigo é quem decide quando ofendeu. Cê é louco, meu. No veneno igual água e sódio. Vai vendo, sem custódio. Aguarde cenas do próximo episódio. Cês diz que nosso pau é grande. Espera até ver nosso ódio. Por mais que você morra, irmão, pra sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão. Já viu ele chorar pela cor do lixá? E os camburão que são primeiros a retraficar. Favela ainda é sem salajão. Bomba, relógio, prestes a explorar. Então tá. A gente acabou de tocar o Emicida Boa Esperança. E agora, enfim, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar... É momento de poesia. A nossa amiga Silvia trouxe a poesia. Tem. Mesmo que os nossos poetas não venham, a gente tem, né, Marlon? Ah, é. Feito um momento de poesia. O nosso momento de poesia hoje, então, é em homenagem a Marielle Franco, então, que foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro, que é uma defensora dos direitos das populações faveladas, dos negros, das mulheres negras, da população LGBT. E nas palavras dela mesmo, né, quando uma mulher de luta morre, todas nós morremos um pouquinho com ela. Né? E por isso é importante a gente levar adiante essas lutas, né? a gente gritar, que é para a gente poder viver, né, um pouquinho mais. Então, essa música é de um poeta aqui de Porto Alegre, que é Mamal de Castro. A música que ele fez nessa semana que aconteceu essa tragédia toda aí, né? E chama Democracia Mascarada. Mulher favelada, guerreira, mais uma negra assassinada. Nessa democracia mascarada da cruel pátria brasileira. Resistência de um povo lutador. Consciência é o maior valor. Combater as algemas da discriminação. Ecoa um clamor do quilombo. Renasce Palmares de novo. Respeito, liberdade de expressão. Jamais vão calar a nossa voz. A luta com bravura e dignidade por uma justa sociedade. Pulsa forte em cada um de nós. Se preciso for pela igualdade de viver, se faz a guerra para a paz não morrer. Então, essas são as palavras de Mamal de Castro. Poema em homenagem a Marielle Franco, né? E para a gente encerrar, encerrando aí o nosso dia de conversar sobre o Dia Internacional de Enfrentamento à Discriminação Racial. Vou passar aqui para o colega. A gente ainda tem tempo, pode falar. Eu só queria só adquirir, muito obrigado a todos, e que eu sou do toque ali do APP, onde eu estou fazendo o tratamento. A gente toca no Tocante. O Tocante toca dia 26 agora, ali ao lado do Conceição, perto do estacionamento. E agradeceremos todo mundo se participar. E é às 14h. E que segunda-feira agora. E que Deus abençoe todo mundo, que Deus pratique muito e honra a minha raça. Obrigado. E vamos rolar mais uma música. A última música. Diferença. É, Diferença. Diferença, nome da música. De quem? Rael. Era 6 da manhã, eu peguei o busão. Depois de esperar, vem naquele padrão. Sem lugar pra sentar, nem apoio de mão. Poucos falam um A, muitos reclamação. De costume eu vou, meto fone de ouvindo e partindo. 2 horas pra chegar no destino. É, na Praça da Sé, com centavos que sobrou, senhor. Por favor, um mini café. É hora de entrar, bater o cartão. E aí como tá? Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabra aqui não se sente nem revoltado, porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum não ter passado da cor. Brigar sutilmente pro respeito, brigar bravamente pro respeito, brigar por justiça e pro respeito de algum antepassado da cor. A minha carne negra já está cansada de ser presa, de viver debaixo do papel preto, de lixo. Tudo que acontece é minha carne negra. Tudo que acontece é minha carne negra. Vamos dar um basta, está na hora de acabar com a violência. A violência, a violência. Nós vivemos hoje num país de guerra e não tomamos conta. Estamos esperando o quê? Esperando o quê, mulheres do meu país? As matriarcas. Vamos à luta, vamos à luta. Precisamos de liberdade. Paz. Paz. Vamos à luta. Arrebentar, arrebentar essas correntes. Tirar as grades de nossas portas. A liberdade, o direito de ir e vir. Saber que seu filho volta pra casa. A liberdade. A liberdade. A minha carne negra. Levando tiro, negra. Oh! Carne negra. Oh! Elza Soares, Carne Negra. É o nome dessa música, acabamos de tocar. Antes disso, antes de despedir, eu vou passar para a nossa amiga Silvia. A carne mais barata do mercado é a carne negra. É forte essa música, né? E triste ao mesmo tempo, né? E o Dia Internacional da Discriminação Racial é para a gente poder falar dessas coisas, né? Do quanto a gente é tratado como pouca coisa nessa sociedade, né? E do quanto isso tem que mudar. E... Esse enfrentamento não é só os negros que têm que fazer, os negros e os brancos também. Né? Os brancos também, que querem um mundo justo, né? Também têm que refletir um pouco da situação privilegiada que vive. Porque é um privilégio, né? Tu poder circular em qualquer lugar, né? E ninguém te olhar atravessado, ninguém ficar desconfiado de ti, tu não passar nenhum constrangimento, né? Todo mundo vai achar que tu vai te dar bem. Isso é um privilégio. Né? Por isso que existem as cotas, né? Para poder privilegiar a população negra também, para poder ressarcir, pelo menos em parte, a população negra, né? Economicamente, né? De tudo que se perdeu ao longo desses 400 anos, né? Sem nunca ter sido ressarcido da contribuição que deu para o Brasil ser o que é, né? Anderson. Tem negros que eles mesmos se causam racismo para si mesmos, sabe? Tu acha que não? Não. Tenho certeza disso. Eu acho também. Tenho certeza. Sei o quanto. Mas é muito importante essa questão que vocês trazem, porque é uma coisa que todo mundo fala, né? E às vezes as próprias pessoas negras falam: ah, eu não gosto desse negócio de movimento, porque são os negros que são mais racistas. Né? Isso não é verdade, porque o racismo... Ela é um mito, na verdade. Né? É um mito que serve só para fazer continuar a discriminação, para autorizar que brancos continuem sendo discriminadores e racistas, né? Porque o racismo é uma ideologia, é um negócio complicado, tá? É uma ideologia, é um conjunto de ideias, né, de um pensamento que diz que uma classe é melhor que a outra, que diz que uma população é melhor que a outra. Então, essa ideologia vigente no mundo diz o quê? Que o cidadão europeu e que o cidadão branco está lá no topo da pirâmide. E o cidadão homem, que eles são melhores que todo o resto das pessoas. Né? Que as outras pessoas são uma classe de pessoas abaixo deles. Né? E que existem algumas pessoas que não são nem pessoas, que não deveriam nem ser levadas em conta, né? Que é onde muitas vezes tentam colocar a população negra, né? A escravidão tentou e colocou a população negra num lugar de não ser gente, né? Porque trataram como bicho, né? Tratar as pessoas como bicho é porque tu entende que as pessoas não são gente. Então, essa ideologia que vigorava na escravidão, né? Esse modo de pensar, de entender a sociedade, é que vigora até hoje, né? E só quem se sente melhor, quem está numa posição de ser melhor, é que pode destratar o outro. Eu posso ficar braba com ele, né, xingar, né, mas a gente está na mesma posição social, na mesma condição social, não é racismo, entendeu? Eu não estou numa condição de poder para excluir ele, para humilhar, para impedir o acesso dele de qualquer coisa, né? Então, eu não vou ser racista. Né? Não, as crianças... 12 anos. Sim, com certeza. Uma criança, aos 4 aninhos de idade, ela já aprendeu todos os valores da cultura. Com 4 anos de idade, né, um menino branco sabe muito bem que ele é menino, que ele é branco e que vantagem ele pode tirar disso. Né? Isso é que a gente chama de privilégio branco. É uma pessoa saber qual é a posição social que ela está e que ela tem vantagem. E uma criança de 4 anos sabe disso. Não é? E os adultos brancos sabem disso, mas preferem fazer que não sabe. Entendeu? Preferem fazer de conta... Quando é botar mais isca no pastel. Uhum. Quando as pessoas dizem assim, ah, branco, negro, para mim é tudo igual, ai, não tem diferença. Eu até... Só discurso. Então diz assim, eu até tenho um amigo negro. Né? Mas inventa um amigo negro querer casar com a irmã, querer casar com a filha. As pessoas já se acham no direito de dizer que não pode. Né? Não, só um pouquinho, aí é outra coisa. Né? Então, as ideias racistas, todo mundo aprende. Negros e brancos. Só que para a gente sobreviver, né, a gente que é preto, a gente cresce dizendo para a gente mesmo que isso está errado. Né? E os brancos não precisam se perguntar, né? Eles podem seguir acreditando ou não. Né? Não é? Não é que o povo brasileiro não é bonito assim por causa disso? Né? Vocês querem falar mais alguma coisa, gurias? Não? Então, tem mais alguma música aí que a Cris preparou para a gente, a nossa seleção? Não. Então, acho que nós podemos encerrar, né, Marlon? Vamos encerrar. Já está estourando o tempo. Está estourando. 15h32, então a gente vai encerrando, deixando o nosso recado aí, ó, que a gente tem que lutar contra o racismo, né? Onde a gente vê racismo, onde a gente vê maltrato, a gente tem que se posicionar, gritar e resistir para existir. É isso aí. Então, vou deixar o meu boa tarde, vou passar para o Anderson aqui, que ele tem mais uma colaboração e já se despede. Aqui o Anderson, isso aí, então, até semana que vem. É isso aí, tchau, tchau. O tempo já se estourou, o tempão. É, tanta conversa para lá e para cá, passou das 13h30. Tá tranquilo. Eu vou deixar um grande abraço aos queridos ouvintes do Rubem Berta, vou deixar os queridos, os amigos do Rubem Berta, os meus vizinhos, enfim. E já falamos que tu tiver direito. E o próximo tema da semana que vem, nós vamos falar aniversário de Porto Alegre, a nossa cidade. Porto Alegre é demais. Mais detalhes só semana que vem. Eu vou desejar um bom fim de tarde e até semana que vem, terça que vem, no mesmo horário, se Deus nos permitir. Até mais. Queria uma boa tarde, que Deus o tenha, fica com todos. E boa nação negra, vive com saúde. Todo mundo, que Deus abençoe. Tchau. Tchau, muito obrigado. Diz teu nome? Clayton. Ah, bom, boa tarde para todo mundo. Marcelino, que fiquei mais velho essa semana. Então, eu estou de volta aqui com vocês. E um bom fim de semana para todos. Vamos cantar os parabéns aí. Isso aí, gente. Então, parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Retornando, então, no dia do aniversário. Isso aí. Beleza. Então, gente, meu grande abraço aqui até semana que vem, né? Só lembrando agora de uma novidade aqui da rádio, que se você tiver acesso a um celular, é só baixar nosso aplicativo, né? Na verdade, um podcast e nos acompanhar ali, ouvindo todos os nossos programas a partir de semana passada, né? Então, é muito interessante ficar ouvindo e acompanhar, né? Acho que a comunidade pode usar também da memória da rádio para esse registro, então. Só para agradecer aí, adorei estar com vocês hoje, espero voltar mais vezes. Então tá, Elisa, obrigada, nós esperamos que tu volte também, a gente sempre tá buscando parcerias, né, Pamela? Agradeço o Sam, que é lá do consultório de rua, também veio nos ajudar ali colocando o som. O Luiz Fernando, quer dar um tchau, Luiz Fernando? Não? Não? Ele não quer dar um tchau, mas ele tá aqui prestando atenção em tudo. Então, uma boa tarde e até semana que vem.